É que, tipo assim, antes de a gente começar a gravar, vamos falar um pouquinho sobre o que seria o tema, por favor. Não, a gente fala durante o episódio. A Não, gente mas só consegue. pra a gente ir, pra não ficar saindo muito, sabe, da conversa e Não, a entrando em gente outra. vai sair, pô. Vamos compreender, Zé, porque como é que vai dar? Quem tá muito tempo sem gravar, vai ter coisa pra caralho pra falar. Tá bom, tá bom. Então, eu sou o último a Que dó do falar. Zé, mano. Eu sou o último a falar, o Zé é o primeiro e o Davi é o segundo. Hoje eu tô papatão. Começa como? Boa noite, ouvintes, eu sou o José Augusto vou começar só com a apresentação mesmo, né? Mais fácil, mais de boa. Se quiser colocar frase, sabe? Eu vou pôr, mas não precisa Tá ser todo bom. mundo, não. Ai, gente, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Opa, meu nome é José Augusto e eu tô Pode nervoso. falar isso mesmo, pode falar isso mesmo. Eu sou Zé e eu tô nervoso. Vai, vai, Zé. A gente acredita em você. Você é nosso Deus. Eu sou o José Augusto e eu não sei usar a internet. Eu sou Daniel Davi e errar é humano, perdoar é divino. Eu sou Eric Siqueira e do protagonismo ao antagonismo somos coadjuvantes. Ok, isso. Eita porra! Okay. Vai, tá bom. Precisa de interpretação. Você é coadjuvante no seu próprio protagonismo? Eu sou, porque às vezes o protagonismo é uma ilusão. Eu tô sentindo que tô protagonizando. Mas na aí que verdade tá. Eu tô sendo coadjuvante. O que é ilusão e o que é real? Uma vez Zé, que o aí eu. uma vez que o protagonismo. Não, não. Tipo assim, uma vez que o protagonismo se trata da questão do discurso e da linguagem, tipo assim, discurso não como forma. Discurso mais como forma narrativa. Então, tipo assim, como que. Você não trata de ilusão e realidade dentro de narrativas, sabe? Vamos pegar Tô cagando no uma geral. Regra forte aqui. O protagonista é o cara que tá protagonizando, tá lá, tipo, é o central, é o centro da ação. Sim. Todo mundo acha que é o centro da ação, mas na verdade as pessoas não são. Elas são coadjuvantes da ação. Tá, mas para elas mas mesmas. Mas quem é o centro da ação? Mas Não sei. para elas mesmas, cada um vai ser o próprio centro da ação. Mas não são. Então, mas não importa se elas não são. O que importa é que tipo, o que forma esse inconsciente coletivo é que não, cada não um. Sei se realmente. O que cada um tá Não pensando sei se. é que cada um é protagonista. E isso faz com que ninguém seja, mas que todo mundo seja ao mesmo tempo. Tá bom, vai, vamos entrar mais no. Subjetivo, né? Vamos entrar mais com o tema aí pra gente falar sobre protagonismo e individualidade em tempos de internet. Você viu que vocês viram, gente, que tá tenso aqui, ó. Tá. É muito tempo sem gravar, cara. A gente fica empolgado assim, sabe? Davi, quer falar alguma coisa antes da gente... Tem uma palavra em japonês que é yugen, que é uma palavra justamente pra a súbita realização de que você é insignificante perto do tamanho do universo. Caraca, é tipo como se escreve yugen, isso? Como se escreve? Yugen é... N, U com Y. Ah, tô ligado. Cara, muito bom. Essa frase é tão. O Zé adorou essa frase. Eu gostei, velho. Cara. Eu adorei. Eu vou tatuar isso em algum lugar do meu corpo, cara. Então vamos lá, Zé. Rija nós aqui. Não, Eric, eu quero. Como que você é o cara que escolheu o tema? Eu quero que você faça a introdução. Tipo assim, o que te levou. Beleza. Então, gente, eu sou Eric Siqueira e volto aqui a falar. Vocês já se depararam naquela situação de que estão no momento mais importante das suas vidas, estão para salvar o mundo, mas na verdade é só um comentário na internet. Às vezes parece que é só a gente que está sentindo isso, mas na verdade é todo mundo. Então tá todo mundo fazendo a mesma coisa, pensando que são únicos. Todo mundo pensando que são, no caso, protagonistas, que vão mudar alguma coisa com a sua ação. Mas a sua ação é insignificante, de modo que chega a ser nem coadjuvante às vezes, né, Zé? Figurante. Às vezes você é figurante da realidade ali, em vez de ser realmente o protagonista. Mas eu poderia até dizer que o protagonismo é legítimo para cada uma pessoa, como você disse, Zé. Então, mas aqui... Aí eu tenho uma questão. Fale. As pessoas que se protagonizam na internet, desde a pequenininha que tem, não tem nenhuma curtida no Facebook, até aquela pessoa, vlogger, fooddona de 5 milhões de views, são importantes? Olha, eu acho que a gente, a partir dessa questão, a gente pode voltar há milhares de anos e questionar por que caralhos a gente tem uma consciência de si. A gente tem uma consciência de existência, sabe? O Cláudio de Barros fala uma coisa muito maneira. Ele fala assim, existe dois você. Existe, por exemplo, o você que fez merda e você que sabe que fez merda. Tipo, porra, Eric, olha o que você fez. É a sua consciência te chamando. É uma voz à parte. Tem a sua consciência e tem você mesmo. Então, você... o protagonismo é a sua consciência ou é o você fazendo merda? E depois a sua consciência fala, caralho, olha a merda que eu fiz. Então, mas a pergunta... É verdade, a pergunta que eu quero fazer é, a consciência é uma coisa que te ajuda ou te atrapalha? Porque, tipo assim, tem várias pessoas que falam que a consciência foi uma coisa que, tipo assim, atrapalhou. Não foi uma, vamos dizer assim, uma evolução. Foi uma mudança que não gerou um bem pra raça humana em si. Porque a gente, justamente como o Eric falou, a gente passa a se questionar sobre a nossa importância, sabe? Várias coisas passam, várias coisas pífias passam a nos incomodar, como se essas coisas tivessem uma grande importância no universo, que na verdade não tem. Então, eu acho que assim, com esse surgimento da consciência no homem, veio também a dramatização do mundo, né? Porque até então o mundo não era dramático. A gente dramatizou ele, a gente criou problemas e complicações para algo que é sempre assim. Às vezes a gente fala mal de algo que sempre foi assim, ou bem de algo que sempre foi assim. É enaltecer aquilo que é ou demonizar aquilo que é. Tipo, só porque você tem uma consciência, você tem que dar um sentido. Só que tem a consciência do senso comum, né? O que a gente tá entendendo aqui como consciência? Aquilo que todo mundo fala, você é uma pessoa consciente, tem emprego, tem uma casa, uma família. Ou é aquela pessoa, porque qualquer pessoa tem consciência, né? O homem, quando ele tem a moral, ele tem suas condutas, ele tem a sua influência na natureza como cultura, é porque ele tá agindo ali uma consciência. Certo? Então, e a consciência também é formada pela cultura, quanto a cultura é formada pela consciência de um povo, vamos dizer assim. A partir do momento que você forma a cultura como a consciência, os próximos dessa cultura vão ser formados por essa consciência coletiva, que vai ser original depois da sociedade, é uma consciência coletiva, né? Tem lá na sociedade uma consciência coletiva. Você vê as pessoas, às vezes, policializando, fiscalizando o próximo e tudo mais, porque é uma consciência coletiva. Ou quando todo mundo vai votar num cara só, todo mundo pensando igual, mas todo mundo pensa diferente, mas tá todo mundo pensando igual, porque há ali uma consciência coletiva. Há também na internet uma consciência coletiva, onde todo mundo que pensa diferente pensa igual em um momento, sabe? Todos na capa, se lembra daquela... Você tá querendo trazer Foucault pra conversa, Eric? Não sei, você que é Foucault, eu não li Foucault. Não, eu não sei de nada também, cara, Mas o que Foucault fala, mais ou menos, sobre isso? Não, ele vai falar basicamente da questão da microfísica do poder. Para qualquer pessoa que estudou história, ciências sociais, sociologia ou até mesmo filosofia vai querer me bater agora, mas eu vou meio que resumir em 2 minutinhos a questão da a microfísica do poder. É, um dos trabalhos mais lidos do Foucault é o Vigiar e Punir, onde ele fala em si da criação dos hospícios, das cadeias, da questão dos dispositivos disciplinares e todas essas coisas. E tipo assim, nesse estudo ele fala que a cadeia, o hospício em si, são criações da sociedade muito recentes, que tem que separar o indivíduo de comportamento desviante daqueles normais. Antigamente você não tinha uma instituição, digamos assim, para disciplinar. Você tinha o quê? Você tinha o espetáculo. O espetáculo era o que disciplinava, porque você tinha tanto enforcamentos públicos, tanto execuções e essas coisas. Hoje em dia já não. Você tem um poder que ele é um pouco mais, como eu posso dizer, invisível. Ele não atua diretamente para que você possa ver. Ele atua escondido. E... entrando na questão do Eric falou das pessoas estarem se vigiando, a gente entra também na questão do panótico. O panótico não é um conceito inventado por Foucault, ele é de outro filósofo francês, que eu não lembro o nome, desculpa gente. Mas o panótico ele seria um modelo de prisão. Um modelo de prisão, mas de que forma? Daí a gente já pode pegar esse termo e viajar para outros lugares, tipo o Big Brother, vamos dizer assim. O modelo de prisão seria da seguinte forma, seria um anel, onde no centro desse anel tem meio que uma torre, e em cima dessa torre tem uma sala onde os guardas ficam vigiando todos os presos que estão nesse anel. Mas essa sala, ela tem um vidro fumê, ou seja, as pessoas que estão dentro dela podem ver o que está fora, mas quem está fora não pode ver o que está dentro. Assim, você cria a impressão de que... O que que acontece? Você cria a impressão de que você tá sempre sendo vigiado. Não significa que alguém tá te olhando. Ninguém precisa tá te olhando. Igual falaram com Pokémon, eu falo com todo tipo de acessório, né? Ah, tão te vigiando, tão usando pra te espionar. Sim, sim. Tipo assim, não precisa... Isso, Eric. Você não precisa... que algo esteja te vigiando. O que você precisa é do sentimento que você está sendo vigiado. Por que que você tem esse sentimento? Porque você é importante. Você se considera importante. Caralho, que foda. Então, quando eu tô comentando lá, às vezes é algo politicamente correto, justamente porque eu sei que alguém vai ver, eu sei que eu tenho uma importância ali, né? Sim. Eu sei que alguém tá vigiando. Ou quando eu vou ser contra também, protestando, eu sei que alguém tá vigiando, eu sei que eu sou importante. Mas é que tá, a gente tá falando aqui, eu percebi, que tipo assim, como se a gente não fosse tão importante. Você acha, na opinião de vocês, já começando, tipo assim, pra gerar uma pergunta que vai gerar uma resposta de 5 minutos. Na opinião de vocês, você acha que a gente realmente é tão insignificante assim, ou a gente tem uma importância, tanto na questão social, quanto na questão de modificação, de costumes e essa coisa? Não, não na questão universal, porque no universo a gente sabe que, porra, não muda porra nenhuma mesmo. Acho que é microcosmos, né? No microcosmos é argumentável que nós temos a nossa importância, que se nós não existíssemos, a vida de outras pessoas seriam bem diferentes, talvez. Então eu acho que depende da perspectiva, do grau, assim, o quão longe você está enxergando você mesmo. Assim, você está se enxergando no seu bairro, na sua escola, está se enxergando no planeta Terra, no seu país. Eu acho que depende mais disso, assim, dando uma resposta bem básica. Ô, gente, vocês já, tipo, ficaram um dia assim, ou em alguma situação que vocês se imaginaram numa série de TV, daquelas que ficam filmando e tem um público assistindo? Sabe, você é o protagonista? Sim, sim. Tipo, você tá falando com alguém, você acaba fazendo uma piada e fala, caralho, tipo... Mas seria tipo assim, você imaginar que você realmente tá numa produção, ou é uma parada tipo show de Truman? Tipo assim, você viveu... Eu já me imaginei em um documentário, assim. Não, tipo, mas tipo assim, tem um... já assistiram show de Truman? Cara, já me imaginei todo tipo de filme, velho. Ó, eu tô aqui de boa, assim, eu fico imaginando câmeras de diversos ângulos me filmando. Mas assim, não que eu vá agir diferente, eu vou agir como eu sou. Só que eu sei que o que eu vou fazer vai ser notado, tá ligado? Vai ser observado. Então, eu vou fazer com uma exuberância, eu vou fazer com uma, saliência, tá ligado? Vocês já assistiram o show de Truman? Falando... Desculpa interromper. Você já assistiu, Eric? Eu também não. Mas cara, não, mandou assistir. Cara, assista, meu. É um filme ótimo do Jim Carrey, cara. Tipo assim... imagine que a sua vida, ela... A partir do momento que você nasce, você é tipo que um bebê que vai ser acompanhado a todo tempo por câmeras. Mas você não sabe que você tá sendo acompanhado, sabe? Os seus pais são atores, os seus professores, os seus coleguinhas de infância são todos atores trabalhando para um projeto multimilionário de TV, sabe? É tipo Big Brother elevado a não sei a qual potência, tá ligado? Mais de 8 mil. Mas é, porque tipo assim, por que a gente gosta desses reality shows, cara? Não, gente, eu termino a minha parte. Você vai, por favor, né? Termina. Você acha que a gente realmente é insignificante? Por favor, termina. Eu acho que depende de vários fatores. Ó, da particularidade, da sua interferência, da sua interdependência, da sua abrangência. Porque assim, o William Bonner é mais importante que eu. Eric, não é? Agora eu quero puxar uma outra pergunta. Você acha. Tipo assim, eu não sei. Eu acho que muitas vezes, quando a pessoa não chega nesse questionamento de tipo assim, eu sou insignificante, ela passa a achar que outras pessoas são insignificantes. Exemplo. O cara que tá, sei lá, por exemplo, você deu um exemplo do William Bonner. William Bonner vai ser um cara importante, então o quê? Então daí entra nessa mesma negócio da observação, sabe? Ele é importante porque várias pessoas estão vendo ele. Agora... várias pessoas escutam ele. Isso. Entendeu? Não que o que ele pense seja melhor, mas que o que ele pense seja ouvido. Agora, tipo assim, o ponto que eu falei de você se achar mais importante é, tipo assim, de você achar que outras pessoas com quais você mantém contato diretamente, sei lá, seja o cara que faz faxina no escritório que você trabalha, seja o atendente do Burger King, tá ligado? Imaginar que esses caras sejam apenas coadjuvantes na sua vida, tá ligado? Sejam apenas figurantes na sua vida. Já tentaram perceber o quão importante um atendente pode ser? Se ele for uma pessoa fodona, assim, sabe? Tipo, uma pessoa entusiasmada. Cara, calma, não tô tentando falar pra você trabalhar bem. Eu acho que o pessoal do McDonald's vai ligar pra você, sabe? Quer fazer umas palestras motivacional? Imagina, vamos falar o contrário, então. Imagina se todo atendente fosse fazer uma problematização de todo cliente que ele for atender. Tipo, falar, dar um problema pra pessoa ficar questionando. Aí o cliente, esse atendente atende 100 pessoas por dia. Cara, vai ser 100 pessoas problematizadas. Se ele fizer isso todo dia, vai ser pessoas pra caralho. E eu, no meu cotidiano, o motorista do ônibus que eu posso cumprimentar e tentar dar uma fisgada. Ah, cara, mas às vezes as pessoas simplesmente não estão vamos dizer assim, no espírito de questionar alguma coisa. Exatamente, elas estão tão acostumadas com o cotidiano, com o hábito, que qualquer coisa que vá interferir nesse hábito, automaticamente vai ser ignorada, né? O recalque é mais frequente no hábito, não é não, Zé? Tipo, tudo aquilo lá que vai vir para influenciar o hábito vai ser mais... comumentemente vai ser interferido pelo recalque, vai estar lá e sendo ignorado. Eu acho que quando a gente conversa sobre hábito, é interessante a gente deixar um pouquinho a psicanálise e tratar mais ainda sobre a fenomenologia, sabe? Porque ela vai falar da questão da, tipo assim, a essência. E é uma discussão, o Eric acho que pode falar isso até melhor do que eu, é uma discussão de milhares de anos você discutir qual que é a essência do ser humano. Então, não é? Que a gente começou a falar lá na consciência. Sim, a consciência. A essência humana, porque não foi ela que falou tudo. Quando a gente fala da essência do ser humano no fenomenologia, a gente vai discutir a questão dos entes e do Dazen. O que é o Dazen? O Dazen é o ser aí, ou o ser estar, ou o ser tem. Então, não tem como você, por exemplo, na questão do Heidegger, não tem como você ser uma pessoa, tipo assim, que vai ser a mesma todos os dias, sabe? O seu mundo tá te modificando, e o seu mundo é o que diz o que você é. A forma com que você responde aos seus estímulos, vamos dizer assim. E... a questão dos entes é que justamente eles têm uma essência que é denominada, sabe? Eles têm uma essência que já é concreta. Então, vamos dizer assim, qual que é a essência de uma caneta? Uma caneta, ela vai escrever, sabe? Qual que é a essência de um microfone? O microfone, ele vai ampliar a sua fala, e isso já tá dado. Qual que é a essência da sociedade? Agora, tipo assim... Entende? Uhum. Agora, do organismo social. Sim, agora quando a gente vai questionar a nossa essência, se a gente questionar a nossa essência, a gente vai cair naquilo que chamam de angústia. Não significa... Angústia, na fenomenologia, não significa que você tá triste necessariamente, mas sim que você deixou... Que você passou a questionar o modo de vida cotidiano. O que é o modo de vida cotidiano? É quando você faz as coisas sem pensar, sabe? Quando você vai pelo hábito. Mas pelo robótico. Isso. Por exemplo, você acorda de manhã, toma café, pega ônibus, faculdade ou trabalho, volta em casa, liga a TV, mesmo canal, toma os dentes, dorme e repete outro dia. Agora, como vocês podem você ver... Você faz isso tantas vezes que você nem olha pra parar, tipo, igual o carro. Você dirige o carro tanto que você nem pensa mais na marcha que vai trocar, você troca automaticamente. Agora, tipo é assim... É mais ou menos isso, né? Como vocês podem ver, eu não sou nenhum especialista em fenomenologia, mas eu acho muito interessante a questão dessa palavra angústia. Porque, tipo assim, por mais que as pessoas falem que a angústia na fenomenologia não significa tristeza, não significa que você tá triste por isso, mas você passar a se questionar o seu papel... tanto social quanto individual, é uma coisa que traz um certo incômodo. Ó, antigamente, até o Renascimento, quem ditava o que as pessoas pensavam, deveriam fazer, era Deus. Depois disso, lá no, até mais forte no Iluminismo, o individualismo ficou muito mais forte. Veio para a vertente política, né, principalmente. Mas assim, cada um é importante, cada um decide o que vai fazer da vida. Cada um decide o que é bom para a sociedade e tal. Cada um vai fazer sua própria visão, sua própria crítica para a sociedade. E é o que acontece muito, por exemplo, na internet, que é o que a gente quer falar. Esse questionamento... A gente está conversando faz, acho que, mais de 20 minutos e a gente não chegou no tema que é internet, tá ligado? Ó, a gente fica mais... todo mundo quer falar do que está acontecendo. Entende? Todo mundo quer ter uma voz na internet. Todo mundo quer ter seu individualismo enaltecido, entendeu? Porque o que que todo mundo, muitas pessoas falam? Tem aquela clássica briga. Ah, mas a internet deu voz aos burros, né? Ou falsos juízes, ou justiceiros sociais. O que você acha, Zé? Você acha que as pessoas que comentam são burras na internet? As Primeiro, pessoas que bom, dão opinião? É tipo a democracia, né, que o pessoal falou, os fundadores lá dos Estados Unidos, no começo, poucas pessoas tinham acesso ao voto, né, justamente porque o povo é burro, a massa é burra, né, eles diziam, assim, na internet cai nessa mesma questão, assim, da democracia. As pessoas são burras? Não, é que tipo assim, eu acho bem interessante isso que você falou, de todo mundo, sabe, querer ter uma voz. E isso entra numa questão complicada porque ele é tão importante. A gente tá querendo ter uma voz, tá ligado? Olha aqui a gente dando opinião sobre os opinadores, tá ligado? E tipo assim, porra, do que a nossa opinião vale? Tudo bem, você pode pegar isso. Nossa, que coisa foda, né? O que, que vale que a gente tá fazendo? Por que a gente tá fazendo isso? Por que estamos criticando quem critica? Porque a gente não tem o que criticar? Você vê que na internet começa esse movimento, sabe, da metacrítica, de você criticar os criticadores, sabe? Tipo assim, criticar quem critica o movimento. Tipo, do Pokémon lá. Pokémon é alienador. Mas você fala isso usando o Facebook. A outro, mas vocês que usam o Facebook jogam Pokémon? Entendeu? Uhum. Aí um questiona esse que questionou as pessoas que questionam os questionadores. Que caralho, como assim? Tipo, mano, por quê? Por que comentar? Por que falar? Por que a pessoa precisa falar? Olha, se não falar, tem decepção, fica mal. Não, mas é que se não. Se a gente seguir esse pensamento, é muito fácil a gente entrar naquela questão de que, então não vamos falar nada, vamos deixar assim. Eu sei que não é isso que você tá querendo passar. Tipo, se a gente falar, vamos falar pra não deixar assim. Quando você fala, deixa de ser assim? Tipo, o ativismo na internet tá tendo resultado? Eu acho que tá. Eu não tô falando pra pessoas se calarem. Então... Entendeu? Eu acho que tá. Você acha que tá? Eu acho que tá, cara. Porque, tipo assim... É, a gente vai entrar naquela questão que o Davi falou do do microcosmo, sabe? Por mais que a sua mensagem não vá chegar, sei lá, no... Vamos dizer assim, vamos usar a palavra genérica, formador de opinião. É, eu acho que o conceito de formador de opinião é um conceito um tanto quanto genérico, sabe? Porque dá muito a entender de que as pessoas que não possuem um canal... Tipo assim, um canal grande na internet, são pessoas passivas. Passivas que estão lá só pra receber a opinião desse formador, tá ligado? Nossa, eu tipo pessoas formatadas, sabe? Tem drives vazios. É, mas... E eu sou o servidor com os arquivos. E eu vou pondo os arquivos nesses pendrives, sabe? Tipo, as pessoas estão lá sem nenhuma informação, esperando pra mim ter... chegar e pôr informação. É aquele, eu diria que um complexo de Messias. Sim, sim, claro. Né? Um complexo de que eu vou chegar pra mudar tudo essa porra. É, eu não sei há quanto tempo isso acontece. Então, e... Mas vai ficar... Sei, eu acho que a gente volta naquela questão do começo, de tipo assim, cada um ser um protagonista, porque a gente tem a impressão de achar que a gente é esse cara formador de opinião, sabe? Eu tenho essa questão, eu tenho um puta mau comportamento que é de ficar escrevendo textão, sabe? E de achar que as pessoas vão se importar realmente com o que eu escrevo. E tudo bem, algumas pessoas... Tipo, você fica meio que para no dia, porque, cara, se eu não falar, eu não vou estar fazendo nada. É... Mas se eu falar, as pessoas... Mas eu preciso fazer alguma coisa aí, o que que eu faço? Entende? Não tenho... Parece que não tem meio termo, eu queria saber o meio termo. Então, mas daí... Vai ver... Aí a gente entra numa questão de a gente tem um costume de achar que os meios de comunicação são democráticos. Na verdade, eles não são tão democráticos assim também, né? Quando você começa a ver e estudar mais um pouquinho sobre isso, você vê que, na verdade, várias das coisas com quais você poderia ter acesso, que estão lá para livre uso para você... na verdade, os meios de comunicação, eles não são tão democráticos quanto a gente acha. Porque uma coisa, por exemplo, vamos citar aqui o famigerado do Facebook, a gente já fez um episódio todo sobre a questão de algoritmo e tal. E tipo assim, o que aparece pra você no Facebook é o que o Facebook escolhe que aparece. Então, muitas vezes, o que você tá fazendo e você tá achando que tá impactando todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Não tá. Desculpa. Tem a censura também, hein, Zé? Então, mas quando você denuncia alguém, às vezes o comentário não não viola os termos, assim, mas como muita gente denunciou, ele cai, entende? Então, mas a censura, é que chamar de censura é uma coisa complicada, desculpa, eu tô entrando numa parte técnica aqui, mas censura só acontece quando algo é barrado antes de ser publicado. Então, maneiro, entendi. Não existe censura depois de publicação, sabe? Isso vai considerar que é resposta, direito de resposta, coisa assim. Censura é quando, por exemplo, antes de publicar alguma coisa, o Facebook já barra isso, tá ligado? Isso não aparece pra ninguém. Uhum. Agora, se isso apareceu pra alguém, já não é mais considerado. Vamos dizer assim, se o ato de silenciamento ocorreu depois que você falou, e essa coisa que você falou já impactou alguém, não considera como censura. Mas isso já é uma tecnicalidade, né, da palavra. É uma assim. Tecnicalidade. Hoje em dia, o pessoal já usa coloquialmente, uhum. Então. Porque toda hora, assim, censura no YouTube, censuraram meu comentário. Por exemplo, se você... Realmente apagaram meu comentário. Por exemplo, se você postou um vídeo e tem direitos autorais, e o Facebook e o YouTube... barro antes dele ser publicado, que isso acontece, aí sim é censura. Eu nem sei se é censura, né? Porque aí você vai estar mexendo com direito autoral. Mas agora, se é um vídeo que, sei lá, foi denunciado, aí já não entra como censura. Mas é, como o Davi falou, é só uma tecnicalidade mesmo. Então, olha, isso é interessante porque aquelas pessoas que dizem, não sei lá o que, os comunistas estão tentando censurar a minha liberdade de expressão e tal. Não, gente, não é censura isso daí. Mano, mas é sério, tava dando aula e eu falei pra garotada, gente, vocês gostam de brigar no Facebook? A galera falou, quase. Eu falei, viu? quem aqui é, começa a comentar as coisas mesmo não tendo razão? Começa a brigar, começa a falar muito, mesmo sem saber o que tá falando. Aí todo mundo, eu falei, tá, por quê? Ah, porque a gente tem que ganhar, né? Tem que tá certo, ué. Senão a gente, né? É, paradoxo concreto, episódio 7, argumentação e falácias. Então, gente, eu tenho que falar, mas não é só falar, eu tenho que falar e tá certo, e ganhar, e ter um reconhecimento, e ter pessoas me apoiando, e ter pessoas importantes que falam isso. Eu falo o que o Obama fala, cara, eu sou foda, entende? É o poder de um like, cara. Eu falei pra ele, que, porra, o mais difícil é ter tolerância. Eu tava falando com os alunos lá, gente, pra continuar. Aí eu tentei explicar pra eles o que é dialética, né? O que é tolerância. Porque, gente, o mais difícil de ser é tolerante, cara. Eu vivo falando isso. Ser tolerante é difícil pra caralho. Você chegar pra alguém, comentar no Facebook, sem medo de estar errado, é difícil de acontecer. Você chegar, postar sem medo que alguém venha e te corrija, é difícil de acontecer. Você vai ser julgado antes da pessoa saber quem você é. A pessoa vai te julgar pelo que você escreve. Tipo, não importa se o que você escreveu é o que você pensa. A pessoa vai te julgar, velho. Você não pode estar passível ao erro. Por mais que você apoie uma opinião, você tem que apoiar ela vilmente. Eu não posso chegar pra você e tentar falar, viu, vamos conversar sobre isso. Não, eu tenho que chegar pra você e falar, viu, eu sou contra isso, vamos brigar. X1 nos comentários, porra, tá ligado? Sim. É mais ou menos isso. E aí tem essa briga de protagonismo. Aí é uma pessoa falando sobre as coisas, tipo, quando tem alguma polêmica, quem mais fala? Os mais famosos. Os famosos começam a se pronunciar. Não porque eles sabem sobre o assunto, não porque eles entendem, mas porque eles são famosos. Mas ao mesmo tempo que... E eles sabem que eles têm um poder. Não, mas ao mesmo tempo que isso possa ser um comportamento nocivo, é um comportamento que eu considero como até saudável. Porque, vamos dizer, esse negócio da discussão, da dialética, pode, digamos assim, não que seja obrigação, mas pode gerar uma própria verificação, digamos assim, porque o caso que, sei lá, você, por exemplo, você escreveu alguma coisa e ok, a pessoa não vai saber qual a sua condição, com o que você estava quando você escreveu aquilo, mas o fato de ela te corrigir, talvez você vá pesquisar melhor e talvez você vá pensar melhor da próxima coisa que você escrever, porque você sabe que aquilo vai impactar alguém. Gente, não é ruim, tá errado, velho. Sim. As pessoas sabem. O importante é perceber quando que você deve mudar a sua forma de pensamento. Qual é o poder de um celular, de um Facebook? Entende? Para a Polícia Federal, muito. Para vários outros crimes, muito. O seu comentário na internet, não sei. Tipo, às vezes você tá lá andando aqui, tipo, de boa, acontece alguma coisa ruim. Você não vai parar e falar sobre isso, ou refletir, ou comentar com alguém do lado. Gente, eu não tô dando uma opinião minha, nem nada. Tô falando só uma característica. Se aconteceu, por exemplo, hoje em dia, quando acontece um acidente ou alguma coisa, o cara da tocha lá, derrubou a tocha, o maluco tirou selfie, tá ligado? Ele não parou pra ver o que tava acontecendo, nem pra fazer um textão falado ali. É melhor fazer um textão na internet do que fazer um textão na hora ali, falando. Por quê? Porque eu acho que também a impressão de ter textão é que ele vai ser imortal. Ele vai sobreviver mais de um dia. Não é só quando... Tipo, eu falo aqui pra vocês, é o que eu tô falando aqui. Se você não estivesse gravando, e aí? Quantas coisas fodas que a gente acha tão da hora que a gente falou antes de começar a gravar ou nas outras vezes que a gente conversou? Mas isso daí acontece. Não são imortais. Isso daí acontece por um lado, mas por outro lado você vê também um grande número de pessoas que tá passando a usar Snapchat, né? Que é um negócio que, sei lá, você faz alguma coisa e isso é quase que apagado instantaneamente. Eu não sei se instantaneamente... Eu acho que é uma característica ansiosa, né, Zé? Hoje em dia a nossa sociedade é muito ansiosa. Então as redes sociais suprem essa ansiedade. A gente precisa. A gente precisa porque a gente tem que fazer alguma coisa no tempo que a gente tá ansioso lá, agitadão, tá ligado? O Sócrates fala de imortalidade. Quando ele tá falando de imortalidade no banquete, ele questiona que o único jeito dos mortais serem imortais é por meio da ideia, é por meio da virtude, é por meio de alguma fala que sobreviva o seu tempo, que passe pro futuro. Sócrates, a gente fala dele até hoje, não fala? Porque ele foi imortal para um mortal. Porque o único jeito de um mortal ser imortal é falar, é ser notado, é ser importante quando falar. E às vezes isso pode ser refletido na internet. Eu quero ser imortal, eu vou falar na internet. Porque se eu falar algo revolucionário, eu vou ter aquela sensação de imortalidade que muitos pensadores têm. Por exemplo, se eu escrever alguma coisa e essa coisa que eu escrever ter lá 1 milhão de compartilhamentos, eu vou ter uma sensação de imortalidade, não vou? Vai ser imortal pra sempre? Não vai. Não sei se vai também. mas vai dar aquela sensação, porque eu tô num nível de fala que todo mundo tá falando sobre isso. É como todo mundo tivesse, como se todo mundo estivesse falando sobre os outros pensadores. Então eu vou ter aquela impressão de que eu sou imortal. E ser imortal, velho, é do caralho, mano. Quem não quer ser imortal? Eu sou mortal, velho, eu quero ser imortal. Então se o Facebook vai me fazer ser imortal, mano, vou falar pra caralho mesmo. Então, mas isso, como eu falei, é só uma questão de impressão, né? Tipo assim, as redes sociais, elas não são tão democráticas assim, vamos falar. E também eu acho que, por exemplo, daí vão existir dois tipos de comportamentos, né? Que um é o comportamento do Facebook, aquele negócio que você escreve que tá lá, que você faz todo um pensamento pra escrever, toda uma produção pra você preparar o seu textão, sabe? Porque vai ter que ser lido pra alguém. Agora, tem o pessoal, vamos falar assim, os jovens... Não que eu seja uma pessoa muito velha, né? Mas o pessoal que usa Snapchat, que tem outro comportamento, que é o negócio de você, sei lá, você fazer uma coisa e já apagar um dia depois. Uma vergonha, passar uma vergonhinha, assim, colocar, fazer carinha de gatinho, fazer, sei lá, colocar a cara. Você pode, pô. É isso aí, né? A parte dos pronunciamentos é importante, né? Se você também fazer um deslize na internet, seu protagonismo vira antagonismo, hein? Aí você vira vilão. Óbvio, o vilão pra uns vai ser o herói pra outros. E nessa briga de heróis e vilões, tem pessoas, tipo, no mesmo nível. Pessoas normais. Que uma não é melhor que a outra ali. Uma tem a mesma potência de comentário. Todo mundo pode ter a mesma potência no Facebook. Todo mundo tem potência pra ter a mesma coisa no Facebook. Não. Tipo assim... Lógico, aí vai depender. A princípio é assim, não é? Tipo assim, é assim no papel, né, cara? Tipo assim, se você for ver... Aí tem aquele que paga, né? Que, por exemplo, pra páginas ou pra postagem, tem aquele que paga pra alcançar mais, ou aquele que tem mais amigos, mais privilégios. Os privilégios vão vir e vão desequilibrar. A gente volta naquela questão, né? De que fala quem tem mais poder. É. E a minha, e isso tipo, reflete na rede social. Muito mais fácil você... Assim, páginas de mais sucesso são as páginas que escrevem menos, na verdade. Então, quando você faz um textão no Facebook... Um textão não vai atingir tantas pessoas quanto fatos desconhecidos atingem, sabe? Nunca. É a coisa que mas sabem mais porque, dá na telha. Tipo assim, eu não sei, eu não lembro de onde tem uma pesquisa que fala que geralmente o seu movimento de scroll, de ficar scrolling no Facebook, sabe, rodando as notícias, você não passa mais do que 3 segundos numa postagem, sabe, numa postagem comum. A não ser que, sei lá, você viu alguma coisa, aquilo te interessou e você leu por mais tempo. Mas geralmente é 3 segundos. Então, tipo assim, é uma cultura, sabe, de você acessar a informação de uma maneira muito rápida, talvez. Você ter aquilo de uma maneira... Informação fast food, tá ligado? É, ansiedade, né? Uhum. Tudo tem que vir rápido. Tipo, por mais que eu passe 10 minutos rodando, eu tenho que passar, tipo, milhares de coisas. Eu não posso parar em uma postagem por 10 minutos. E o seu textão também tem que vir rápido, porque você tem que produzir aquilo enquanto aquilo tá na alta, sabe? Se você comentar sobre alguma coisa depois que a febre já passou... É aquele negócio, você não vai fazer tanta diferença, sabe? É. Só que a impressão é de que dá. E a impressão de que, tipo, o textão vale. E aquela coisa, ainda a gente tem a impressão de que somos importantes e de que todo mundo tem a mesma capacidade no Facebook. Eu, por exemplo, falei isso agora. Por quê? Porque eu tinha a impressão de que todo mundo pudesse ser a mesma coisa no Facebook. Tipo, na hora de comentar. Ah, eu tenho a chance de ter um comentário bem repercutido igual você. Dá essa impressão, por mais que não seja, né? Esse é um ganho do Facebook. Eles conseguem fazer que pense em muita coisa. Sim, sim. Inclusive de que somos protagonistas, né? É isso, gente. Acho que tá bom, cara. Cara, eu acho que dá pra falar mais coisa. Alguém tem mais alguma... Não sabe o que é... Então tem, mas sabe o que não dá? Eu sei que você tá descarregando. A gente começou muito tarde. Sim. Seus filhos da puta. Mas próximo a gente começa mais cedinho, beleza? James, tô saindo porque vai dar 1h30 agora. Deu. Beleza. Falou pra vocês. Falou, Eric. Até mais. Eu achei esse Yugen aí, essa palavra, mas não era essa palavra que eu ia achar. Eu lembro que eu escutei uma vez uma palavra em inglês sobre esse som, som dele. Ela não é uma palavra de verdade, ela é tipo um trabalho, é tipo um trabalho de arte que ela fez, eu acho. E depois ele cria palavras para alguns sentimentos específicos, assim. O nome é bem da hora. É o Dicionário das Puxas Obscuras. Maneiro. Aí, Sonder é a realização que cada pessoa aleatória tem uma vida tão vívida e complexa quanto a sua. Cada pessoa tem suas próprias ambições, seus próprios amigos, rotinas, preocupações e suas próprias loucuras. Uma história épica continua invisível ao seu redor. Caraca, eu vou postar isso no meu Facebook.